Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Electro Live pour une émission de rentrée. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous allez passer une bonne soirée en ma compagnie. Ce soir, un set plutôt house, mais peut-être avec de la techno après. Fonction de mon avis. Bon, je me mets aux platines. Je vous souhaite une bonne soirée, une belle écoute. Montez le volume à fond. À tout de suite. Like the sunshine.

Watch this week. Yeah. Electra Live. Chris Space. CL 96.2. Chris Space. Let's go. Annihilating. artificial intelligence. Generator. Everything you have done. Chris Space. Electro Live. You keep coming in and out of my life, I just can't understand why. You keep coming in and out of my life.

Ignoring him, he thinking he the one. I got like four of him. Yeah, I'm sitting first class like bad Victorian. Came a long way from rag to riches. 5-star bitch, yeah, I taste so delicious. Let him lick the plate, yeah, I make him do the dishes. Now he on new 12 cause the bitch missing. About to catch another fight, yeah. I'm about to make him wanna bite, yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Keep it playing, baby. Then you gotta let him go. You can have anybody, any money, mo. Give me your all, she could do it. Keep it playing, baby. Chris, space. Next live on Radio RKCL 96.2. I'm Chris, space. Yeah, yeah, cause girls is players too. Keep it playing, baby. Yeah, cause girls is players too. Keep it playing, baby. Somebody. want y'all to put something on it right now. Don't let them get away with it, guys. Don't let them get away with it. But ladies, show them what you got. Show them what you got. 1, 2, 3, get down. Chris Space. wrestler. He dates Francesca, partner ex-wrestler. Yo.

6.2. Touch me in the morning.

guest space. Electra Live. Mix Live. On Radio Argencio 96.2. Chris Space. Ce soir, on va se quitter sur ce titre que j'ai joué beaucoup en club. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, mes lieux, mes heures. D'ici là, profitez, sortez couverts, amusez-vous, faites attention à vous. Ciao. Space Electro Live. Falsa, validada e revalidada, né, em processos de revitimização muitíssimo grandes, e que leva a que, naturalmente, que as mulheres também se sintam inseguras. Em causa, o beijo na boca na final do Mundial de Futebol Feminino do presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luís Rubiales, à jogadora Jenny Hermoso, que já veio desvalorizar a situação. Fala de um gesto natural de carinho e gratidão de Rubiales, que pediu desculpa para a ministra espanhola do Trabalho. O dirigente desportivo tem de apresentar demissão. Ainda não se sabe o estado de saúde dos bombeiros feridos depois de um despiste ao início da tarde de uma viatura a caminho de um incêndio em Baião, distrito do Porto. Entre os 4 feridos, 1 encontra-se em estado grave. Todos foram assistidos no local e transportados depois para o hospital, explica o subcomandante Sérgio Barros, da Proteção Civil. Muitas pessoas não se habituaram ainda a viver com um ambiente muito diferente do que aquele que vivíamos há 20 ou 30 anos atrás.